pastor. Vou embarcar na partida, levando o cheiro de amor. Tenho o mundo à cabeceira e vou dormir ao relento, naufragar na bebedeira de um coração catavento. Que há de ser da vida errante das águas do verde Índico, doce sargaço sem mágoas. Que fará o sol deste caminho dos sonhos? Inventar no riso o que fomos e somos. Sentido no canto de uma gaiça. Quando eu morrer, cresça o capim sobre a terra, para o que gira primeira luz sem espera. Hei de ir de peito aberto, como louco em viagem, a minha na aventura para chegar a outra margem. A outra enchia as avenidas, todas as ruas e vielas, todos os cantos da cidade, por entre sombra e claridade. E o fado ficou para sempre nas nossas vidas, nas nossas almas. Todos os beijos que tu me davas eram as notas da

sempre colados. E o seu calor e o seu jeito ficou em mim. Seguimos juntos, tão apaixonados. Morena, iai, morena, iô, morena, iai, dança comigo, amor. Morena, iai, morena, iô, morena, iai, quero sentir teu calor. A balançar, sorriso de alegria, vivendo a emoção, só os dois em sintonia. Dançava sem parar, parava quem havia, senti-me enfeitiçar com seu jeito de magia. E nessa noite não mais a deixei partir. E os nossos corpos sempre colados, e o seu calor e seu jeito ficou em mim. Seguimos juntos, tão apaixonados. Morena, ai, ai, morena, iô, morena, iai, dança comigo, amor. Morena, iai, morena, iô, morena, iai, quero sentir teu calor. Essa noite não mais a deixei partir. E os nossos corpos sempre colados, e o seu calor e seu jeito ficou em mim. Seguimos juntos, tão apaixonados. Morena, iai, morena, iô, morena, iai, dança comigo, amor. Morena, iai, morena, iô, morena, iai, quero sentir teu calor. Dança comigo, amor. Morena, iai, morena, iô, morena, iai, dança comigo, amor. Morena, iai, morena, iô, morena, iai, dança comigo, amor. Morena, iai, morena, iô, morena, iai, quero sentir teu calor. Esta noite é

Yeah.